Hoje, aqui, é o Oliveira do Hospital, dos 3 anos ao ensino superior, constrói-se tudo. Essa aposta de educação foi aqui premiada nos vários alunos e nas escolas, quer no ensino superior, quer na escola profissional, quer no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Essa é a verdadeira aposta na qualificação do futuro. Como olhando para esta terra, como um conceito de desenvolvimento, um conceito de oportunidade. E é para isso que estou certo, que o Poder Local celebra 40 anos e que é representado hoje aqui pelo Sr. Presidente da Câmara e pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, merece uma confiança no futuro.